Everybody wants to be the number one, but don't forget to have fun. I don't have gun, my weapons is the only thing that makes a man be more than a half man. Before we had done, we just liked the beat, but don't compare to King, but likes the heat. Cause I'm vegetarian, so this easy, nice to meet. For me, just rice, don't fight flesh and blood. Cause we was educated to put cash above, but feeds the soul, but no one smashed the love of Jesus Christ. Amen. I'm a short up as a plantio, this is animals that found a flora. I'm a short up as a plantio, this is animals that found a flora. Calma agora, renova de calma, mora. Tchau pra fora, adentra minha alma, ora. Depurar limpar o espelho da fonte, olhos abriu o coração, joelho no monte. Depurar limpar o espelho da fonte, olhos abriu o coração, joelho no monte. Depurar limpar o espelho da fonte, olhos abriu o coração, joelho no monte. Emoções são membrana, se utiliza ou densifica a ponto de odiar quem ama. Espera a segunda vinda enquanto dorme. Mano, olha quanto sonâmbulo de uniforme. Olha quanto se oprime, ego. Agora me dizem qual praia você tá firme, prego. Quem se aproveita? É o agricultor do cinza. Então não vai ter arco-íris na colheita. E não existe correção de prazos enquanto o bicho aumenta sua coleção de vasos. Força pra manter leva varda, labuta. É, do baú templo aquele que guarda minha nuca. Em meio a batalha entre os polos, se questiona. Troca o persona, sirvo de colo. Aqui permite cavalo, aqui convida a acender. Ombro a ombro, ao paraíso nesse solo. Que ilusão adentro, é zero Eden, duas cobras. E o mal usa da nossa mão pras suas obras. E o mal usa da nossa mão pras suas obras. Eu depois da terra do antes. Por isso eu me vê dois, guerra ambulante. E na balava fé adiante. Ter luz, ser luz, é radiante. Alfa e ômega, impulso que liberta. A diferença entre coleira e cólera. E após o sermão nasci. E essa pureza confirma o ser não daqui.